organizado, parceiro, não é por dinheiro, é. Não era pra fazer? Tá louco. O que era pra fazer? Só pra depois, mano. Tá louco?